Bricinho. Ó. Oh. Repertório novo da Boca Deixo. Pra bater certo nos paredões. Original é nóis. Original é nóis. Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona. Tem uma boa notícia que é pra todo mundo hoje. Você só toma, toma aqui. Paredão tá batendo na onda, a galera faz a batedeira, banca deixa com mais uma bomba. Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda, a galera faz a batedeira, banca deixa com mais uma bomba. Ó, vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, oh, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, vai novinha, vai novinha. Deixa o fenômeno dos paredões. Pode deixar subir, deixa ela subir. Pode deixar subir. Vem, meu amor, venha, venha, venha dessa comigo aqui, ó. Já cheguei no contato hoje, tem preta, branca, morena, pequena e grandona. Tem uma boa notícia que é pra todo mundo hoje. Então faz, vai. Vai ser só toma, toma aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Oh. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Faz a batedeira, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Vai, Juazeiro! Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Aqui, ó! Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda, a galera faz a batedeira, banca, deixa com mais uma bomba. Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda, vai, Juazeiro! Vai, Juazeiro! Vai, Juazeiro! Ó, vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vem, Jorginho, vem fazer comigo, vem. Vem, Jorginho, chegou o reforço. Ô, oh, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ô, oh, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Ô, oh, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Ó. Repertório novo da Boca Deixo. Original é nóis, tá ligado? É o fenômeno.